a primeira dama. Carro da primeira dama, fizemos merda. Vamos devolver essa nave. Meu segundo trabalho é lá na Dona Laura. Eu cansei de ver gente assaltada lá, meu. Cansei de ver carro sendo levado. Amigos, colegas lá do Cazuca, lá na Dona Laura, já foram assaltados na frente do Cazuca, perto do Cazuca, aquela rua. Não, os caras estavam de bico, porque a segurança saiu do carro, os caras viram, ó, segurança saíram, vamos lá. Aí pegaram só o motorista, né? Só o motorista. A grande barbada é o cara se cuidar, é a pessoa se cuidar quando tá descendo do carro, em ruas, né? Especialmente, porque se tu tá no estacionamento, tá tranquilo, mas na rua tem que cuidar pra descer do carro, tem que cuidar pra entrar no carro. Dona Laura e quase todas as ruazinhas ali daquele miolinho do Moinhos de Vento com o Rio Branco. Sabe o que eu vi uma vez lá, meu? Eu estacionei meu carro e eu fui descendo. Aí tinha uma mulher num carro meio Jeep, assim, esses carros grandes, como é que chama? SUV, né? SUV. SUV. E é quatro portas esses carros, né? Não tem duas portas. Cinco portas. Esse carro não tem duas portas. Não, não tem duas portas. Eu queria comprar um SUV duas portas. Não tem porque ter duas portas daí. Se tu compra um SUV duas portas, não existe. Passa o banco pra frente, é mais barato, né? Há quanto tempo tu não anda num carro que tem que passar o banco pra frente pra entrar atrás? Ah, cara, faz um tempinho. Uns 10 anos eu tenho carro quatro portas. A mulher parada no semáforo, assim, cara, com aquele SUV, quatro portas, vem um cara mal encarado, dá a volta no carro, vem por trás e vê se tá aberta a porta de trás. Com uma mulher dentro do carro. Com a mulher dentro do carro, parado, motor ligado, esperando abrir o sinal, ele papá tentou abrir atrás. Se tivesse aberto, a mulher tinha perdido. Eu já vi os moleques abrindo a porta e a mulher se apavorada na rota da Nilo. Porque daí os caras entram atrás. E aí fica a dica, andar sempre com a porta trancada. Uma amiga minha entrou, tava marcando, marcaram o encontro, ela e o namorado dela, e aí estacionou um carro igual, ela pegou, entrou no carro, ai, desculpa, olhou por lá, não era o namorado dela. Ah, que dureza. Um carro igual, né? Carro igual. Outra história que eu tenho também. Aí acabou rolando o clima, então. Não, na verdade. De segurança, uma vez, o Rigoto era governador ainda, e foram assaltar o Ômega do Rigoto. O Ômega escuro, azul marinho, escurão, e os vidros todos pretos. E dentro do Ômega que iam assaltar estavam os quatro seguranças do Rigoto. Mas aí é bonito. Foi bem ruim, foi ruim, cara. Foi ruim pra eles. O número de municípios em situação de emergência em Santa Catarina já chega a 49. Os temporais que atingiram o estado nos últimos dias, desde a quarta-feira passada, também já deixaram 21 mil pessoas desalojadas, 1.862 desabrigados, contabilizando um total de 870 mil irmãos catarinenses afetados de alguma forma pelas enxurradas. Desde o início das chuvas, 5 pessoas morreram, 79 ficaram enfermas e no total 62 municípios foram atingidos pelos temporais. Tristeza total. O Rio Grande do Sul está em alerta contra a dengue. Após a confirmação de um caso em Ijuí, nesta segunda-feira, segundo o secretário da Saúde do município, a paciente teria apresentado sintomas um dia antes de voltar de uma viagem do interior de São Paulo. Fica a dica, né? Não vá para São Paulo, não. Não, a dica que a gente tem que deixar para as pessoas é outra. Sempre ruim. Esvazie os potinhos de vaso. É sempre ruim para São Paulo, cara. Não adianta. Esvazie os potinhos de vaso com água limpa parada. Bote areia ou terra em ralinhos que você tem na sua casa, se lá que fique bem, com água limpa parada. Se secar bem depois do banho, tem que secar bem para a água não ficar nos pneuzinhos. A Rede Atlântida, num outro momento menos palhaço da sua programação, ela apresenta uma campanha contra a dengue, porque a dengue mata, né, cara? É uma doença séria e tal, e a gente tá aqui tentando prestar um serviço. Palhaço. Mas não, eu tô falando que o programa é palhaço, o programa se permite. Deixa eu descabelar o programa. Né? O programa se permite, mas num momento menos palhaço da programação, nós temos várias dicas. Chamadinhas, várias dicas pra você não pegar dengue e não permitir que os outros peguem também, né? Boa. O Rio Grande do Sul está em alerta contra a dengue, por isso que falamos tudo isso. Crianças aprendem a mexer no computador antes de aprender a andar de bicicleta. É brincadeira, bicho. 58% das crianças de 2 a 5 anos sabem como jogar no computador. Putz. Enquanto 20% nadam e 25% sabem como andar de bicicleta. Posso dar uma dica? Pode. Se tu quer que teu filho seja o homem de verdade... Che! Computador, mexer no computador não garante, entendeu? É GDA, não, né? Garante. Vem ele. Não apenas garante. Se você não quer que seu filho seja um viado, entendeu? Que bota isso? Ele pra jogar bola na rua e andar de bicicleta. Não adianta falar assim pros amigos assim, meu filho mexe no computador. Não garante heterossexualidade. É. Não é a garantia de heterossexualidade. Mas tem que garantir que bebeu, seja heterossexual. É legal, meu amor, ser um filho normal, né? Normal. Filho normal, homossexual. Cara, eu não tô acreditando. Não, peraí, velho. Peraí, cara. Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Botando lenha, né? Como assim filho normal, cara? Ah, cara... Tchê, como assim, cara, filho pera normal? Peraí, velho. Não, tu tem alguma coisa mal resolvida, Potter. Não, Potter, tu é um cara de quase 30 anos. 30 anos já, né? 32, vou fazer 32 anos, maduro, quase maduro, digamos assim. Não pode usar um microfone de uma empresa como a RBS pra dizer que o cara que é homossexual não é normal. Mas é que tu não entende. Não pode, assim, querido, não pode. Eu não posso permitir, enquanto alguém que tá aqui é chancelado pela empresa pra garantir a ordem do programa, pra garantir que coisas equivocadas não sejam ditas aqui, eu não posso permitir que tu externe isso. Talvez eu tenha usado uma palavra errada. Homoafetivo. Não é normal, é correto. Barba! É o Luciano Potter. Potter é chato. Ei, Milton Leite. O Luciano Potter é chato. Preconceituoso. É que eu não sou hipócrita. Eu vou ter filhos, se meu filho for gay, não vai ser problema nenhum, mas eu prefiro que ele seja homem. Tomara que seja homoafetivo. Só isso. Mas ele vai ter todo apoio, vai lá morar em casa, vai levar os amiguinhos dele lá, os amigos coloridos dele, não vai ter problema nenhum algum. Até porque sexualidade não monta caráter, entendeu? Agora os homens, agora pais, preferem... Não, não, aí que tá. Eu não tô sendo hipócrita. Os homens, eu quero que mande e-mail. Para Potter, arroba... Para Pretinho Basco, arroba Trancha, o pai que quer que o seu filho seja, que seja gay. Fala assim, eu quero que o meu filho seja gay. O Elton John. Quero que o meu filho seja feliz. Ó, chegou aqui, ó, Elton John, arroba hotmail.com. Ai, meu Deus do céu. Continuando aqui, outra conclusão sobre esse estudo das crianças, é que 69% delas sabem como usar o mouse, porém apenas 11% amarram o cadarço do tênis. Caraca. 11% das pessoas de 2 a 5 anos amarram o cadarço do tênis. É que é difícil amarrar o Tem cada vez mais GDA, né? Que é guri de apartamento. Ou GDA. Em Curitiba é piá de prédio. Piá de prédio. Piá de prédio. É PDP daí lá, hein? PDP. Deixa eu perguntar pra esse... Posso perguntar pra esse menininho que tá sentado ali? Um menininho que veio ver o programa aqui. Liga o microfone pra ele aí, Maurício. Tá ligado. Tudo bom, menino? Sim. Tu sabe amarrar os tênis? Não. Tá. E tu sabe mexer no computador? Mais ou menos. Mais ou menos? Não, tu sabe. Tu sabe andar de bicicleta? Adoro e sei. Adoro e sei. E limpar a bunda, tu sabe? Não sabe. Fazer com a sabe, quantos né? anos tu tem? 6. Como é teu nome? Theo. Do quê? Teu nome completo. Teu nome é Theo do quê? É só Theo? É, só Theo, deixa assim então. Então está aí comprovado que as crianças não amarram os tênis, mas mexem no computador. Obrigado pela participação, tá, filho? Fica aí, Theo. Fica aí, daqui a pouco deu uma boca no programa. Aí as piadas do pobre vão ser tuas. O Theo é piada de prédio? Não é piada de prédio. Não é piada de prédio. Já sabe, isso aí é criado solto, rapaz. É que nem o. Que nem o bicho, né? Vamos dar uma rodadinha aí, os destaques. Rapidinho. Depois dos destaques. Sabe porque hoje é aniversário da Atlântida, cara? Sim, cara, é verdade! Não, já não era. É, a Atlântida tá fazendo 30 anos hoje, cara! Parabéns a você! Que maravilha! A gente se passou uma da tarde e não falou nada. Pô, eu li na Zero Hora hoje pela manhã e ia falar e esqueci, cara. Dia 25 de janeiro de 81, a Gaúcha FM se transformou em Atlântida FM. Gaúcha Zero Hora FM. É, porque aí a RBS conseguiu as concessões fora do Rio Grande do Sul. E aí não tinha mais. E aí mudou o nome, mas a frequência se manteve. A 94.1. O clássico 94.1 da Atlântida. Então há 30 anos surgiu a Atlântida. Sabe que eu me lembro, cara, que todo sábado no final de tarde na Gaúcha, né? Tinha um programa chamado Tempo Beatle com a Ananda Apple. Mesmo, cara. E aí eu me lembro quando mudou de Gaúcha pra Atlântida. É, foi durante a realização. Tu te lembra quando tava rolando o programa? Não, cara. Rio. Cara, e olha o que é a coincidência da vida. Esse final de semana eu fui fazer um show num beat club lá em Torres. Muito legal lá, né? É, muito legal. Um condomínio bacana lá, o Reserva das Águas. E aí, nesse beat club tinha umas massagens. E o cara que fazia o shiatsu, O cara era o operador quando a Gaúcha FM se transformou em Atlântida FM. Olha que loucura, cara. Cara, muita coincidência. Ou seja, a gente vai ser um dia um professor de teatro. Ou não, né? Massagista. Acho que a gente não vai conseguir ter talento suficiente pra ser professor de teatro. Eu esqueci, recebi um torpedo do Davi Coimbra que diz o seguinte: tô plugado, porra! Eu vou viver aqui. Davi! Davi. Esqueceram de mim dois. Não, três já, Davi. Duas mensagens, né? plugado, então era isso que tinha, tava tremendo no celular do bolso. Davizinho, desculpa, Davizinho. Tá tudo bem contigo aí, Davi? Que tristeza. Vamos ler as mensagens de novo agora? Vamos fazer uma rodada de torpedos da galera aqui. Ô, Davi, tudo bom, Davi? Eu também me lembro quando a Gaúcha FM trocou pra Atlântida. Olha aí, há 30 anos, Davi, hoje. Me lembro, cara. A galera, né? Lembra, né, cara? Porque a princípio era a única rádio FM que tinha mesmo aqui. E que tocava que tipo de música? Tocava música pop. A alma da Atlântida. A alma da Atlântida. Exatamente. Ser pop. E aí nessa mudança passou a ser ao vivo, que a Gaúcha FM transmitia sempre gravado. Claro, os locutores profissionais vinham aqui antes de gravar os programas. Aí, com a inauguração da Atlântida, se passou a fazer programação ao vivo em FM. E foi um grande lance na época. Me lembro, todo mundo falava disso aí. E tinha uma propaganda que tinha uma menina com sobrancelhas grossas. Eu não sei se vocês se lembram. Claro que sim. Que dizia: ah, Atlântida FM. O Anjo. Mais ou menos isso. Tinha um clipe, um filme, o Anjo, lembra? Não, e esses dias, um amigo meu encontrou essa moça. Ah, é? Vê só. É, que ela ficou muito famosa na época. Imagina. E ainda tá bem, apesar de... apesar da passagem do tempo, né? Você sabe como é o tempo. É, o tempo é... Te empurrei, né? É o senhor da razão. Né? O Davi, tu lembra também que na época, agora eu me lembrei que tinha uma outra rádio muito importante em Porto Alegre chamada Cultura Pop, na frequência 90.3. Posso falar uma coisa? Aí depois... Eu acho um saco esse papo aí de vocês, cara. Papo de radialista antigo, cara, contando histórias. As pessoas se identificam, os ouvintes. Identificam os velhos conversando aqui, falando da vida de vocês. Cara, jovem. Juntam os contabilistas. O bom é que a juventude tem remédio. Pergunta pro outro jovem do programa. A primeira rádio que teve uma programação de FM, que não era FM, que uma rádio não existe mais, que era Continental, ela tinha um Pretinho Básico, cara. Que era os discocuecas. Não. É muita pretensão nossa. Nos compararmos aos discocuecas. É muito ruim. Não, mas eu digo assim, era um princípio do Pretinho. Tá bom. Inclusive o nosso colega, o Júlio First. É, aí na frente. Tá, mas a cultura pop, que tinha cultura pop? A cultura pop, na frequência 90.3, logo em seguida, se transformou em Rádio Cidade, na frequência 92.5. E aí depois a RBS comprou a Rádio Cidade, que hoje está na frequência 92.1. A Cidade era do Jornal do Brasil, né? Jornal do Brasil, exatamente. Que loucura. Tinha também a Universal FM em Porto Alegre. Pá, bons tempos. Ou nem tão bons tempos assim. É. Chega, né? Chega, né? Tá bom, vamos dar uma rodada. É isso aí, amigo. Vai daí, Potter. Não é possível, cara. Eles estão de volta. Do dia, galera, com o glorioso, o inestimável, o insuperável, o inoxidável, Cachê, galera! Inoxidável é bom, né? Não enferruja, né, Faustão? 8:10, Samara Filippo e Fernanda Souza curtem sol na Barra. Cara, duas anãs de 1,5 metro. Eu prefiro a Fernanda Souza. Prefere a Fernanda Souza porque photoshoparam ela pra VIP. Não, eu gosto da Fernanda Souza. Photoshoparam. Gosto muito, é mulher de verdade. O Maurício tá com esse papinho de mulher agora. Contra mulheres. É, o cara que é contra Photoshop, é contra a seleção brasileira, esses caras que são contra os maiores sonhos do homem. Que é torcer pelo Brasil e ver as mulheres. Mas elas são as maiores decepções do homem. Ela acorda. Não, cara. Não é. É a Fernanda Souza, eu vi uma entrevista dela, ela dizendo o seguinte: foi primeiro a receita. Que ela queria umas perninhas mais duras. E aí eu recomendei pra ela. Ela queria umas perninhas mais longas. Eu conversei pra ela, falei pra ela falar com o Roberto Carlos, que tem uma perninha bem dura. 9-6, Petkovic aproveita a praia carioca de sunga branca. Opa! Eu vi essa foto. Ah, é. Olha, ele é branco. O Avaí não tava querendo o Petkovic. É mesmo? O Avaí. O Avaí contrata de tudo. O Avaí tá último do campeonato catarinense. Cara, eu queria o Petkovic jogando comigo. Ele tá gordo. Contigo cara. Ou no teu time? Não, comigo. Ah, tá bom. Petkovic é chato pra caralho. 11:20. Cláudia Jimenez troca beijos com o namorado em restaurante. Que horas? As cara, mulheres só vão em restaurante essa gorda. Ah, é por isso que é gorda. As mulheres não entendem se essa mulher, sabia? Porque ela só pega uns caras bonitos. Sabe por quê, né? E elas ficam reclamando da Cláudia Jimenez. Qual é o segredo de Cláudia Jimenez? Presente. É restaurante. A Cláudia Jimenez dá carros de 100 mil reais pros namorados. Ah, é? Esse é o segredo da Cláudia Jimenez. Tá insinuando que os caras só ficam lá por causa de dinheiro, mano. Não, é que ela. Dá de carro. Dá de carro. Ana Maria Brega. É informação. Cada um interpreta do seu jeito. Exatamente. Né, Faustão? Ana Maria Brega também é assim, né? Ana Maria Brega também, bicho. Ela sim dá presente pras feras, meu. Dá vários presentinhos. Meio-dia e 47, gorda... Juliana de Doni corre pela orla da Barra da Tijuca. É o único lugar que a Juliana de Doni aparece é nos flatos do dia. Eu não hoje sei quem dia. É, cara. Ela também não faz mais é, novela. Eu não sei quem a Globo é. Mandou ela tem embora. Tem uma pintinha aqui perto da boca. Aqui. Ela não faz mais nada da vida, nem a Manchete quer mais ela. Malhação ela fazia, né? E aí o KG é o único cara que fala dela no Brasil. Ah, tô dando uma força aí pra guria, né, cara? Tá erguendo a mina aí. 14:11, Débora Seco recebe amigos em sua casa. Amigos, pra se alimentar não deve ser, né? Tá muito magra. Descobriu essa notícia. Cara, isso aqui eu tenho as minhas fontes, entendeu? O KG fica embaixo dos prédios. Amigo do Roger, e o Roger já me deu essas informações. Tu viu que a Débora Seco disse que confia no Roger de olhos fechados. A gente aplaudiu ela aqui. Ela tem certeza absoluta que o Roger nunca traiu ela. Essa é a mulher de verdade. Amélia Seco. 15:23, Bianca Bin curte praia com amigas no Rio. Quem é a Bianca Bin? É Bianca filha Bin, do cara. Mr. Bin. E prima do Bin. Que é o Mr. Bin. E aí, Sajari? Não sabemos. Bianca Bin. É uma bem branquinha, uma bem branquinha. Bianca Feijão, né, Bin? É bonitinha, bonitinha. 16:35, Gwen Stefani leva filho pra passear em Los Angeles. Eu não vou falar que a Gwen Stefani é casada com o cara do Bush, né? É, de novo. Gavin Rosdale, que é a única informação que tu tem, né? Mas a banda é boa, cara. Tem um disco chamado Razor Blade Suitcase, que é o segundo da banda que é bom. E o primeiro disco tem uma baita música, que é Machine Head. Bush. Pode botar aí. Bush, Machine Head, é uma bela muito música. Muito pesado. Não, é meio grunge até, assim. Meio grunge. E agora, questão de 12 minutos. 12? 12? Não mais do que isso. 12 minutinhos. 12 minutos. 18 e 7. 12 minutos. 18 e 7, galera! Claque hoje tá demais. Claque da galera. Luana Piovani. Curte pôr do sol comendo ambrosia no Leblon, galera! Opa! Brincadeira, bicho! Essa é... Essa é quente! É, pera, né? Essa é maravilhosa, quente. Maravilhosa. Não, ambrosia no Rio de Janeiro não existe. Começou a comer ambrosia depois que apanhou pro Dado Labella. Não, ambrosia só tem no Rio Grande do Sul. Dado Labella arruma as mulheres e é preso, coitado. Vou dar uma dica pra... Qual é a dica, Marcos? Polícia Rodoviária Federal, ninguém mais usa mousepad aí, pessoal. Pessoal do sindicato dos policiais rodoviários federais mandaram um mousepad pra gente. Pô, presente dos caras, gostei, deixa de ser mal agradecido, gostei do rapaz. Chaveirinho, da camiseta, eu gostei. Agora, mousepad ninguém mais usa. É hoje mousepad. É vamos hoje parar de produzir mousepad. Se o mouse não for ótico, tem que usar mousepad, cara. Mas ninguém ainda. Mais usa mouse de bolinha, cara. Como que não, Alcemar usa mouse de bolinha? Mouse de bolinha. É meu, vou levar aqui. Ah, então dá leva pra então, Alcemar. Eu tenho certeza que os queridos amigos da Polícia Rodoviária Federal vão ficar felizes sabendo que tu quis levar o mousepad deles. O target é pedreiros, então. O target da ação. Tá bom. Ô, Potterzinho, vamos dar uma rodada aí. Justin Bieber casado com a Ana Carolina e a Maria Gadu. Qual é o nome do filme? Tempo. Justin Bieber casado com a Ana Carolina e a Maria Gadu. Não sei. Ai, não. Dona Flor e seus dois maridos. Sabe qual é o estado favorito, né, da Ana Carolina e da Maria Gadu, né? Minas. Minas. Elas gostam de Minas. Justin Bieber vai ao shopping, Marcos Pianjas, fazer compras e decide assistir Harry Potter. Qual é o nome do filme? Temos. Impossível. Não, nem pensa. Uma bicha. Calma. É a carne do vale. Para, meu. Deixa qual é o nome, Théo? Qual é o nome, Théo? O que ele falou? Não falou nada. Ele disse. Barbie, moda e magia. Barbie, moda e magia. Essa eu não entendi. Barbie, moda e magia no filme. Eu entendi. Moda e magia, Barbie, moda, magia, Harry Potter. Não entendi. Péssimo. A filha convida a mãe pra morar com ela e o marido. Qual é o nome do filme? A filha convida a mãe pra morar com ela e o marido. Qual é o nome do filme? Visita Ingrata? Não, Como Perder um Homem em 10 Dias. E o Hulk sentou numa fogueira. Qual o nome do filme? Incrível Hulk sentou numa fogueira. Homens verdes não sabem enterrar. Tomates verdes fritos. Boa, tomates verdes fritos. Sensacional. Baita filme, aliado. Muito baita filme. E aí, Marcola? Cara, tem umas piadas grandes que eu não li antes. Marcola, tu tá com espírito de porquíssimo hoje, né, Marcola? Não, eu? Que isso? Cara, tem um espírito de porquíssimo. Eu que falei de homossexuais? Eu que falei de homoafetivos? Não, cara, mas tu tá aí reclamando do mousepad da Polícia Rodoviária. Não, material da produção. Cara, eu tô dando dicas de marketing pra Polícia Rodoviária. Eu sei, Almir. Eles são muito bons no trabalho deles, mas de marketing, fazendo mousepad não é, entendeu? Eu, garoto, 30 anos, garoto. Eu sei o que eles podiam fazer. Tô dando dicas, ninguém mais usa mousepad. Tá, você já falou isso, cara. É marketing isso, é dica pros nossos grandes amigos. Tá bom. Hoje em dia o pessoal usa laptop, outro esquema, é tudo touch, tudo touch. Touch. Mouse beer. Tá bem, cara, não pensa outra coisa. Mouse beer. Dentro de uma cabine de um trem estão três homens e uma garota. De fechar o comércio, a garota de fechar o comércio. Os traficantes do Rio também são de fechar o comércio. Mas fechar o comércio não é ruim, quando vai passando vai fechando o comércio. Abriu o comércio. Eles começam a conversar e o tema vai ficando meio picante. E a garota propõe: se cada um de vocês me der 10 reais, eu mostro as minhas canelas. Eles dão 10 reais, a mulher vai lá e mostra as canelas. Canelão. Agora, se cada um de vocês me der 50 reais, eu mostro a minha coxa. Ai. Cada um deu 50 reais, a moça pá, mostrou as coxas. Olha o colchão. Ai, agora, se cada um de vocês me der 100 reais, eu mostro onde eu fiz uma cesariana. Opa! Cara! Os caras ficam loucos, dão 100 reais pra moça. E aí, onde é que você fez uma cesariana? Mostra pra gente! E a moça, ali naquele hospital. Théo foi o que mais gostou da piada, né, Théo? Ô, Théo, tu conhece a Betânia, Théo? Maria Betânia, Théo. Cantora, né, Théo? Oi, Théo, tudo bem? É o tio. Fala com o tio aqui, Théo. E aí, quem é que vai aí? Vai Betânia. A Betânia, Betânia, querida. Olha, tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Fazia tempo que eu não te via. É verdade, estava de férias, Betânia. É, coisa boa, né? Muito bom. Olá, pessoal do Pretinho Básico. Hoje, dia 25 de janeiro de 2011, é aniversário do meu marido. Olha! Douglas. Como ele é muito fã de vocês, gostaria que o parabenizasse nesse dia tão especial. Sem dúvida, seria o melhor presente que poderia receber. Queria dizer que amo muito... Que o amo muito, que desejo toda a felicidade do mundo. Desde já agradeço a oportunidade. A Ana Paula de São José, então... Canta pra ele, Betânia! Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo do mel. Tô com saudade de quê? Do teu olhar carinhoso. Teu abraço gostoso de entrar no teu céu. Olha! É tão difícil ficar sem você. O teu carinho é gostoso demais. Teu beijo me dá prazer. Quando estou com você, tenho os olhos da paz. Aê! Gostei desse cabeludo, hein? Muito bom, hein, Betânia? Lindo demais. Hein? Boa tarde, gurizada. Boa tarde, Pedro. Referente ao que falaram da BR-101, trecho Santa Catarina, segue uma matéria do Diário Catarinense, referente à estrada e aos projetos que mais estão emperrados por causa da complexidade da burocracia. O mais perplexo... O que é, filho? Não interrompe teu pai. Falando. Não interrompe teu pai. Deixa eu te falar uma coisa. Em ti eu mando. Tá? Em ti eu consigo mandar. Então tu fica bem quietinho aí, tá? Ô, Théo, quem é que manda em casa? É o papai ou a mamãe? A mãe. Ah, isso deixa eu ler aqui, deixa eu conta ler aqui. Uma novidade pra nós, deixa eu ler aqui, cara, deixa eu aqui, isso aqui é sério, isso aqui é sério. Papai, papai chega muito tarde. O mais perplexo é ver que um dos trechos mais atrasados, que é o de Capivari de Baixo, a Laguna, onde a empreiteira parou seus serviços, a mesma foi capaz de se candidatar a um dos lotes que deverá ser feito em Laguna, sem que sequer se dar conta desse trecho de Capivari. Vocês entenderam, Gabriel? Sim, sim, sim. A empresa... Isso. É. Não, quer dizer, deixaram de fazer um trecho e ganharam outro, né? Deixaram de fazer um trecho. Foram incompetentes. E aí, não. É. Isso aí. Estão tentando. Isso aí. Dizer, foram premiados pela incompetência. Isso aí, exatamente. É isso, aí, isso é Brasil, diz o nosso ouvinte aqui. Na notícia, então, segue alguns PDFs com os projetos da Ponte de Laguna, por exemplo. Vai ficar muito bonita, é pelo verdade. Visto. Abraço, gurizada. Vou mandar aqui, então, o endereço. Pra galera dar uma acessada, é http://www.cliquerbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default/jsp de novo, ponto de interrogação ao contrário, UF igual a 2 e... Eu parei no www ali. Eu parei no http ali. Bom, era essa notícia aqui. Vai ser sobre uma a ponte estaiada, né? Aquelas que é... Uma sobre a outra, não é? É ponte estaiada. Não, estaiada. Não necessariamente. Como é que é o semana ponte estaiada? Ponte estaiada, exatamente. Foi a semana ontem. Calma. Toda ponte de cerâmica. É de piso laminado. Piso laminado. Como é que é, Maurício? Estaiada? É aquela... Sabe a famosa de São Francisco? Não. A Ercílio Luz é uma quase... É quase uma estaiada. Estaiada. É com cabo. Ah, com cabo? Cabo de aço, suspensa. Cabo 7. Ah, é pra cima, não é pra baixo. Vai ficar bonitona, assim. É, vai ficar bonitona. É preta no céu, preta no céu. Mas rapidez, isso aí vai... Ah, bom, aí já não sei, né? Não é contigo. Vai demorar. Não, o negócio da rapidez não é comigo. Vamos ver aí, então, o Potter. Manda bala aí. Uma piadinha, né? Piada do Potter! Apoio! Papel higiênico Fabinho! Bom pra você, bom pro seu amiguinho! Hotel, e aí a bichinha ia andando pela rua com o seu lindo poodle, sabe? Cara, o Hotel não poodle. Sabe o que é bichinha, cara. Mas poodle ele sabe o que que é. Sabe poodle, que é sabe poodle? Que é poodle, eu sei o que que é, né? É aquele cachorro, que né? É? Poodle tu sabe, né? É. E bichinha tu sabe o que é? Não, tipo, bichinha não. Tipo o Marcos aqui, ó. Tipo o Tio Pianta. Tipo o Tio Pianta. Não, o Tio Neila, o Tio Neila. Não me fala isso, pai. Continuando, Potter. E aí a bichinha, Theo, ia andando pela rua com seu lindo poodle toy. De repente, passou um garoto de uns 12 anos que gostou do cachorro e resolveu pedir: dá pra mim? E aí a bichinha respondeu: dou, mas quem vai segurar o cachorro? Essa aí dá pra escutar todo dia. Cara, eu vou te contar uma crítica, isso, né? Toma crítica. Vamos fazer os classificados do Pretinho aqui, 6h29. Vamos ver como é que vai ser o negócio. Tomara que o Ciro Darlan não esteja ouvindo o programa. O Ciro Darlan, é verdade. Lembra do Ciro Darlan? Sim, sim. Fala, deixa eu mandar um beijo, já que a gente tá com crianças aqui no estúdio, pra Anitta e Prozé, que estão com os ouvidos coladinhos no alto-falante do carro. Boa. Ouvindo o Pretinho Básico. Beijo, Anitta, beijo, e beijo, pra minha Zé. Filhota também, tá com um bicho geográfico feião, pé bicho dela. Bicho geográfico? Boa, mesmo. Pegou lá em Floripa, eu acho, tadinha. Tá malzona, só reclama de coceira. Bicho geográfico é horrível, é um bichinho que entra dentro da tua pele e fica caminhando lá debaixo da tua pele, assim. É muito louco, cara, muito louco. Fazer os classificados aqui, então. Sou Natália, moro em Floripa e é com muita dó que eu tô vendendo o meu carro. Entrou na estrada... Como é que é? Não, ele entrou na entrada que... Dó do comprador ela tem. Ele entrou na entrada que eu e meu noivo demos em um AP. O carro serviu de entrada. Certo, é um Peugeot 206, ano 2005, completaço, quatro portas, lataria preta em ótimo estado, película, ar quente e frio. Bom, enfim, é um 206 2005 completíssimo. R$19.800, revisado recentemente, está com 104.000 km. Peugeotpreto206@gmail.com é o carro que a Natália está vendendo aqui em Floripa. Natália! Mais um aqui. Meus pais estão se aposentando depois de muitos anos de trabalho e estão vendendo um mercadinho no centro de Alvorada. Opa, é um excelente negócio, mercado com açougue, padaria, fruteira, enfim, completasse com tudo funcionando. clientela fiel desde 1979, excelente faturamento na zona central da cidade. Estamos vendendo todos os equipamentos, prateleiras novas, mercadorias, tudo isso por apenas 50 mil. Realmente só estão parando, pois é chegado o momento do descanso e é uma excelente oportunidade. Interessados, então mandem e-mail para vendomercadocompleto@gmail.com. vendomercadocompleto@gmail.com. Vamos faturar! Ô, Mirzinho! Vamos faturar, Mirzinho! Ô, meu querido! E aí? Hoje em dia o trânsito tá uma loucura. Como é que tá a Vinâncio? Nunca mais contasse nenhuma história? Não, cara, eu tenho... Ele evitou, tá evitando. Tá evitando. Tenho evitado a Vinâncio. Tá pegando a Independência ali? Isso, a Independência. Vem por cima, daí por cima, dobra ali a direita, na guete. Pois e tal, vai reto, passa a Dona Laura, vê uns assaltos. Isso. Segue reto até Ipiranga. É Ipiranga, mais uns assaltinhos. Dobra Ipiranga na direita. Vai reto ou vai pela Isabel? Não, vou pela Ipiranga. Vai pela Ipiranga mesmo, vira a esquerda na Vira a esquerda lá na Múcio. Na Múcio é mais rápido. A Múcio é mais rápido. É bom, não tem muito... Não, Farrapos não passa. Na Múcio é bom que não tem muito sinal e no máximo um velhinho ou uma criança atravessando. No máximo, é isso aí. Não tem problema, né? Pode passar direto. Pode meter uma 120 na Múcio ali. Não faz isso. No máximo um velho ali. Não, seco. É 40 por hora no máximo. Já tá no final da vida. Não, amigo. Quantos pontos que é velho? Como diz o vô do Pianja. Infelizmente chegamos até aqui, né? Não, mas o vô do Pianja não fala assim. Fala. Vô Hugo, vô Hugo. Vô Hugo fala. Como é que ele fala? Ele fala assim: Marco! Infelizmente chegamos até aqui, né? O otimismo, que tristeza, otimista. Cara. É o otimista. A coisa mais importante hoje em dia que é, Almir? Não perder tempo no trânsito. Boa, Almir! Isso aí. É por isso que a Inova Almir que tem lança com exclusividade, exclusiva e única, o controle remoto para abrir sinaleiras. Olha! É o controle muito remoto, bom, Almir. Composto por um único botão que abre e deixa no verde a sinaleira que você passar. É apertar e acelerar, galera. Ninguém vai apertar estar... Apertar e o quê, Almir? Acelerar. Apertar e acelerar. Acelerar. E ninguém vai estar vindo do outro cruzamento. Não? Não. Pode ficar e tranquilo. E se mais de um motorista, Almir, comprar o não, controle cara, remoto? Mas o controle, na hora que aperta um e torna verde, o outro fica vermelho. Sim, mas não, se o outro, não. E se o outro tiver o mesmo... Funcionamento não é exatamente assim. E é apenas o teu semáforo fica verde. Mas e se o outro cara tiver o mesmo controle, Almir? O outro cara da outro onde? Fez mais de uma unidade desse Maurício, controle. No trânsito é aquela velha máxima. Cada um pensa em si. Que isso, cara? Cada um deve pensar em si. Você, motorista, você pensa em você. No outro, rapaz. Você pensa em você e aí abre o seu sinal e anda tranquilo. Que isso, Almir? Não pode. Tá bom, gente? Não pode. Tá bom, vamos fazer o show do intervalo. O estagiário dança que nem uma galinha depravada. Arroba! O videoclipe está no blog do Pretinho.com.br. Olha, já estão pedindo o Theo pra Estrela Móvel. Ótimo! Ronaldo Fernandes, abraço! Tá matando de rir! Tá te matando de rir, né, mano? 26 minutos para 7, show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida pra todo o sul do Brasil. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico. Sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, Big, preço baixo todo dia. E da Milera, a moda está nas ruas. Fala, doutor Alceu! É papamento! Vamos falar de futebol, doutor Alceu! Doutor Tepe! Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, o Catarinense 2011 tem a melhor média de gols dos últimos tempos, doutor Peter. O Figueirense é muito responsável por isso. Né? Foram 53 gols em 3 rodadas, dá 3 gols e meio por jogo. Coisa linda, né? Melhor saldo de gols do Figueira, né? Quem é que faz meio o gol, doutor O artilheiro Peter? É do Metropolitano, mas o Figueira é o primeiro colocado do Catarinense. E o último, quem é? O último, se eu não me engano, é o Avaí. É, papa meu pé. Gente, posso falar uma coisa aqui? Pode, mano, fala aí. Hoje eu soube que o Flamengo que ganhou a copinha. É verdade, o Flamengo ganhou a copinha. É isso aí. Muito bom, bonito. A gente deu essa notícia no programa da Uma, filho. A copinha é pra os jogadores mirins que nem tu, assim, né, Theo? A copinha é só pra baixinho, assim. Menores, sub-20, né, filho? Isso é uma informação que salva e dá. Eu dou os parabéns pro Fetter, que isso é importante um guri saber. Parabéns, Theo. Parabéns, Fetter, também. Obrigado. Agradeço, filho. Doutor Peter, os gremistas invadiram Montevidéu, doutor Peter. Porque amanhã o Grêmio. Os gremistas invadiram Montevidéu, é verdade. Porque o Grêmio joga lá amanhã e hoje começa a pré-Libertadores. Hoje começa. Vai ter o Independente, né? Com o Deportivo Quito. O Independente e o quente, né? O Independente já deixa o maior vencedor da Libertadores. O que ganhou do Goiás. É que tem o Independente Medellín, tem. Não, tem o Independente da gente. Mas é o quente, Libertadores. Às 10h15 da noite na pré-Libertadores. E a TV Com vai transmitir amanhã o jogo Inter e Inter, doutor Peter. Que bom, doutor Alceu. O Inter de Santa Maria com o Inter de Porto Alegre. 20h vai ser o jogo, doutor Peter. Sensacional. E domingo tem Grenal. É domingo tem Grenal, né? Domingo tem Grenal, é verdade. É, basta. Não se fala nada do Grenal, né? Nada. O que vai se falar do Grenal, né? Grenal de time reserva lá na... Onde é que vai ser o jogo? Mas não se fala nada por aqui, porque lá a venda tá sendo acima da média. Lá em Vera, Livramento, a região, a fronteira oeste tá se movimentando. Grenal em Livramento, em Rivera, é planeta Atlântida, né? É a primeira vez que tem um Grenal no exterior, né? Que na verdade o jogo vai ser no exterior. Né? Primeira vez. E a galera da região lá vai lotar. Fala, Théo. Eu posso falar que o artilheiro do campeonato saiu do Grêmio? Hein, Théo, o que ele é do campeonato? Artilheiro. Como é que é o nome dele? Artilheiro. O nome dele? Como é que é o nome dele? Jonas. Tu tá entendendo que ele tá até mostrando, ele tá pegando... Jonas. Ele tá pegando no... Para, aqui não é lugar de fazer isso. Continua, Maurício. Só com teus vizinhos da frente que tu fica gritando pra eles lá, tá? Não pode pegar no pé dos gremistas aqui, cara. Só lá, só fora daqui. Tá gremistão, né, Théo? Com a cara dele pra ti. Era isso, e aí, doutor Alceu? Era isso, doutor Alceu? Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado. Esse guri gremista aqui, doutor Alceu? Não, ele não é gremista, doutor Alceu. Não é, mas ele respeita muito o arquirrival, né, Théo? É. Diz que sim. Diz que sim, sim. Ele olha pra ti. Criança não mente. Criança não mente. Deixa eu contar uma aqui, ó. O Joãozinho, depois que voltou da aula, a mãe dele perguntou: oi, meu filho, como foi a aula hoje? E ele respondeu: fui bem. Muito bem. Fui muito bem. Muito bem. Aí a mãe pergunta de novo: que bom, filho, aprendeu tudo. Não, acho que não, porque daí eu vou ter que voltar pra lá amanhã pra aprender mais um pouco. Rodrigo Santin, obrigado, Rodrigo. Vai, Potter. Beleza masculina segundo as mulheres. Homem horrível, um homem que mora embaixo da ponte, não tem trabalho, é semi-alfabetizado e torce pro Corinthians. É o testosterona que fez isso aqui. Testosterona, corintianos. Muito feio o homem. Indivíduo muito pobre, trabalha como ajudante de pedreiro, mal sabe escrever o próprio nome e anda de bicicleta e, além disso, torce para o Corinthians. O homem feio tem um emprego como motoboy, recebe um salário mínimo e curte funk torcendo para o Corinthians. Razoável, qualquer um que tenha um emprego com carteira assinada e um carro fabricado depois de 99. Já é razoável. Um homem pegável, e já deixou de torcer pro Corinthians. É, já não. Um homem pegável, aquele cara que a leva pra jantar, compra presentes pra ela e sempre paga tudo, inclusive salão de beleza. Esse é o pegável. Pegável. O homem bonitinho é o sujeito que tem um trabalho razoável, um carro popular, se veste bem e que dá presentes pra ela. O homem bonito é o chefe no trabalho. Tem um carro novo e faz faculdade ou já se formou. O homem lindo, rico, com carro do ano e que leva em restaurantes caríssimos. O homem maravilhoso. É um milionário, anda de carro importado, só veste roupas caras e só dá presentes caros pra ela. Vem que eu sou facinha. Milionário famoso e só anda de carro importado, de jatinho ou helicóptero. Esse segundo, o testosterona seria a mulher, o homem ideal para as mulheres. Muito machista, viu, pô? Pede pra mandar um... Preconceituoso. Fiado da pum. E um... Preconceituoso. Pra galera da praia de Caçamba, lá em Santa Catarina. Oh, e... Caçamba! Faz uma forcinha aí e manda um fighter. O que que é isso, cara? Fighter. Fighter? Nem olha pra mim, eu não sei. Agora, meu. Felipe Santos de Balneário Arroio do Silva. Mandou. Espeta. Que merda. Hoje estava falando com uma gatinha no celular e meu pai grita: puxou a descarga? Puta. Eu respondi: puxei. E ele retrucou: então não desceu. Ela ouviu tudo. Acontece. Hoje falei à minha namorada que comprei uma escova de dente nova. Ela respondeu rapidamente: tô Tomara que essa tire seu bafo. Verdade, merda. Hoje, fuçando no Orkut de uma menina, vi que ela mandou uma mensagem pra uma outra amiga dizendo que a noite anterior ela tinha feito a maior besteira da vida dela. Mas por que besteira, gente? Porque ela tinha saído comigo na noite anterior, Théo. Só por isso, Théo. Demais, cara. Valeu, galera. Gustavo Bittencourt de Santa Maria mandou. Ô, Marcola, e aí, Marcola? Cara, morreu de cara com Deus no céu, né? Deus se encontrou. Encontrou Deus no céu. Chegou o momento aquele. Chegou o momento da prestação de contas. E Deus pergunta pra ele: como morreste, meu filho? Pô, que voz, né? Boa, a voz de Deus. E aí, o cara fala: foi numa enchente. Morri numa enchente forte, entendeu? E lá atrás um cara, um barbudo, grita assim: enchente nada! Isso aí foi uma chuvinha bem mesca. Não, não, foi enchente mesmo, senhor. Cidade ficou toda debaixo d'água. Ficou debaixo d'água. Tu não sabe que é chuva de verdade. Isso lá na entrada do céu. Deu no hall de entrada do céu. No lobby do céu. Deus entrevistando o cara e um outro lá, corneteando. E o corneteando. Não, não, foi a chuva de verdade, senhor. Perdi tudo na chuva. Perdeu tudo. Essa chuva não foi de nada, cara. Perdi carro, perdi casa. Perdi a família toda, morreu toda a família. Perdi uns boi. Deixa de ser frouxo, rapaz. Chuvinha de merda. E aí Deus para, filha pro cara atrás e diz assim: Noé, deixa o rapaz contar a história dele, Noé. Deixa ele contar a história, Noé. Ah, eu quero, antes de chamar o Davi Coimbra, que acaba de me mandar outro torpedo, eu dizendo: plugado, porra. Acabei de receber um. Eu quero mandar um grande abraço para um camarada, um compadre, irmão, meu querido amigo Ronaldo Rony, tá nos ouvindo neste momento. E muito obrigado, Rony, pelo apoio total. Boa. Aí, cara. Muito gente. E aí tem que receber um abraço, entendeu? Quando o cara é muito gente, tem que receber um abraço. Diogo Carvalho também é nosso Diogo grande Carvalho, bruxo. Muito gente. É muito gente. Tem que receber um abraço. E o pessoal da Richards. Muito gente, cara. Muito gente, cara. Moinhos Shopping. Moinhos, é. Só ouve Atlântica. O pessoal no Trensurbe agora, muita gente. É, isso aí. Que bom, cara. Muito então, obrigado pela audiência aí, galera. Vamos ver aí, Alcemar. Tem umas frases. Frases, Alcemar. Frases edificantes. Hã? Frases edificantes, Alcemar. É difícil, né? É difícil. Frases construtivas. É boa. Exatamente. O que aprendemos por experiência própria vale mais do que nos ensinam. Assim, amadurecemos e nos tornamos pessoas melhores. Que bonito. A escola da vida, né, Alcemar? Muito bonito. Uma linha escrita com amor vale mais que 1000 páginas escritas com lápis. Nossa, mano, que bonito. Eu achei muito lindo. Muito lindo. Sublime, eu diria. Olha. Sublime. É impossível. Sublime. Ô, Davi Coimbra, tá me ouvindo, Davi? Cara, eu tinha tantas coisas interessantes pra dizer. Ô, Davi, tu perdeu o sinal, Davi. Tantas coisas. Hoje, cara, que tu não bebeu, né, Davi? Caiu hoje que eu estou sóbrio, que nem um escoteiro, que nem uma bandeirante, cara. Ele tinha tantas coisas importantíssimas. Então aproveita o tempo. Mas, Davi, temos ainda longos 9 minutos pela frente. Não, seriam coisas que durariam pelo menos 45 minutos, não vai dar tempo. Não, Davi. Vai entrar na hora do Brasil. Não faz assim, não. Davi. Eu quero dizer que eu concluí nessa minha temporada praiana aqui que eu prefiro biquíni de lacinho, mas não pra eu usar, pra ver. Biquíni de lacinho. Ah, eu gosto de lacinho. Também. É, de lacinho. Mais prático, né, também. É tão bonito, cara. Mais prático. Assim. Mais bonito, né? Mais feminino. É mais fácil de tirar. Davi, tá acabando a tua temporada aí, né, Davi? Tá acabando, cara. Tô voltando no final da semana. Final da semana. Daí, então, na próxima segunda já estará conosco, é isso? Já estarei aí, desperto e alerta. Passa muito rápido o tempo, né, cara? É, um mês já, cara. Um mês Maurício inteiro. Maurício tá trifeliz aqui, Davi, quando soube da tua volta aqui. Pra... Foi ele que me desculpou, Davi. Perdeu um churrasco ontem memorável, Davi. Não, eu sei que esse churrasco tá marcado pra outra segunda e o Maurício antecipou pra eu não ir. Maurício Miódia. Não, é verdade. Que nem diz o Bernardo aqui a respeito de um amiguinho dele e tal, digamos o Pedrinho. Ele diz assim, o Pedrinho não me adora. Cara, ele é bem humilde. Tá mal acostumado, Bernardo. É. Deixa eu ler um e-mail aqui da vizinha, da Roberta Ferreira da Costa. Ela é aluna da URGS e faz estágio no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E ela fala, Maurício Amaral, que um dos pontos mais críticos é o descaso do Estado e das prefeituras municipais, cara. Os hospitais das cidades do interior estão precários e os pacientes buscam alternativas de tratamento onde? Nos principais hospitais da capital. Ah, claro. É incrível. Venho para meu estágio e encontro ambulâncias de todas as regiões do estado, centro, fronteira oeste, sul. Isso é um ponto muito importante. Os hospitais já não têm capacidade para comportar os pacientes de uma cidade grande como Porto Alegre. Imaginem o estado inteiro. É muito triste. Como futura profissional da saúde, acredito que isso um dia irá mudar. Não vai mudar. Tanto, Féter. Opa, que, fala, que Davi. Tem aquele problema daqueles deputados que faziam albergues. É. Fazem ainda, né? Eles têm albergues para doentes que vêm do interior. Então os caras pegam vans, trazem os doentes do interior e botam albergues aqui em Porto Alegre para os caras poderem se tratar nos hospitais aqui, né, que não tem lá. E para vocês verem como isso é uma coisa antiga, no dia 31 de março de 1979, a minha mãe teve que atravessar a fronteira para um hospital de Ribeira para eu nascer, porque o hospital de Livramento estava fechado por falta de verba pública. Em 89. Anos, 79. 79. Há 32 anos quase já tinha esse problema. Agora, no ano passado, o retrasado também fechou de novo o hospital de Livramento. Aconteceu a mesma coisa, as pessoas iam para o Uruguai para poder nascer. Imagina só, cara. É várzea, né, cara? Várzea total. Tem todo produto que a gente compra, qualquer coisinha que a gente compra, tem dinheiro destinado à saúde, cara. E aí não acontece nada, não faz nada. Ninguém não acontece nada. Esses dias o Porão falou que Porto Alegre cresceu e dobrou a população. E o número de hospitais não. É o mesmo, e às vezes até menos. Depois da crise da Ubra lá, a gente acabou perdendo hospitais. A audiência que tem. E agora fechou o plano de saúde da Ubra. Pois é, tá diminuindo, tá encolhendo, as coisas estão ficando cada vez mais. Mas é por isso que as emergências estão lotadas, né? Continuam lotadas. Isso que nós estamos no verão. Imagina no inverno, com doenças respiratórias e tudo mais, né? É verdade. É muito triste. Tá todo mundo comentando sobre o preço baixo todo dia do Big. São 2.000 produtos com preços baixos, ainda mais baixos, para você fazer economia todos os dias, no dia que quiser. Agora, quem vai escolher o dia de comprar é você e não o supermercado. Dia disso, dia daquilo. Não, é você que escolhe o dia. Você não precisa mais pesquisar e com isso ganha mais tempo. Aproveite esse novo jeito de fazer compras, mas não precisa ter pressa, porque o preço baixo todo dia chegou pra ficar. Passe no Big mais perto de você e confira. Aproveite hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia. O Big é preço baixo todo dia. Todo Quer meter dia. Uma aí, Marcola? Fucking day. Não, mete tu então, Cagê. O Manuel decide trabalhar na polícia de Lisboa. No primeiro dia, o comandante dá as ordens. Você vai ficar responsável pela área daqui até aquela luzinha vermelha lá na frente, entendeu? Entendido, meu comandante. Manuel fica desaparecido por mais de 10 dias. Onde é que foi parar o Manuel? Já tava pra considerar o cara desertor quando o Manuel reaparece. Mas o que aconteceu, ó, rapaz? É que aquela luzinha vermelha era um ônibus para a cidade do Porto. Betânia tá aí, Feta. A Betânia tá aí, daqui a pouquinho nós vamos. Hoje não tem o Salmo do Cid, o Cid tá fora. Daqui a pouquinho aqui, a gente vai ter a Betânia cantando. A parte da cobra naja que aparece quando ela está brava não é membrana nem ouvido, mas nem sim orelha. O capuz da cobra. Pá. É uma agora cobra, tem um moletom com cobra, capuz. É uma cobra que não é judaica. Não é um capuz. É um... Não é judia, né? Se chama capuz. Não foi circuncidada. É a touca. A touca, aquela do moletom, sabe? Tu bota pra cima. Sabe aquela cobra naja que quando ela abre aqui, fica com a cabeça meio assim? O nome disso aqui que sai é capuz. E ela faz assim, miau. Ô meu, era isso então. Estamos encerrando esse Pretinho Básico ao vivo aqui pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Nós voltaremos amanhã às 13 horas. Rapidamente, antes da Betânia, deixa eu só me livrar da última folhinha do meu material aqui, ó. A velhinha chega na pracinha e, ao ver seu banco preferido ocupado por um homem, a velhinha vira para o homem e diz: Ô Olha! O senhor tá no meu lugar! Sabe que eu sento aí todo fim de tarde há 30 anos! Aí o homem com toda a educação responde pra velhinha. Isso foi antes das novas regras gramaticais. Este ano, mocreia não tem mais acento. Betânia, canta uma atração do planeta aí, Betânia. Hoje, de capital novo. Inicial, gente. De novo, capital inicial. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É vida, é bonita, é bonita. Vai, Betânia. 17 anos e fugiu de casa às 7 horas da manhã do dia errado. Levou na bolsa umas mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e namorado. Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar. Pelo caminho, garrafas e cigarros. Sem amanhã, por diversão, roubava carros. Era na Paula, agora é Natasha. Usa salto 15 e saia de borracha. Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantando. Muito bem, era isso, ficamos por aqui. Vem aí a Voz do Brasil, logo mais às 8 da noite. Fiquem com a programação matadora da Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. E nós voltaremos amanhã à 1 da tarde. Quero dar um toquezinho para a rapaziada de Caxias, que nesta quinta-feira vou estar no Pepsi Club com meu amigo Luciano Costa, fazendo a festa do Discorama. Pepsi Club, quinta-feira à noite, em Caxias. Valeu, tchau!